Via Nova! Ser adulto é preciso tanta coisa, em cada passo, cada dia, cada escolha. Menino Nino vai crescer, e o grande Nino então vai ser. Mas fique calmo, não se apresse, o tempo é seu amigo e ele vai te ensinar que pra sempre um aprendiz você será. Pra sempre? Sim, Nino. Até o fim dos nossos dias estaremos sempre aprendendo. Uma poção, um novo truque, um feitiço. Só com amor pra ter sentido tudo isso. Nunca é cedo pra saber e nunca é tarde pra aprender. A hora está chegando e no tempo certo o seu caçulo vai conter e asas pra voar. Tá, mas como é que eu vou saber que eu já me tornei um feiticeiro de verdade? Você vai sentir uma sensação especial, tão sensacional, que vai percorrer cada parte do seu ser e vai transformar você. E o menino você precisa estar atento e construir as pontes do amanhã. E o menino Nino então verá o grande Nino aparecer. Poderoso e